bebê chiclete, bang do cash. Pra todas as minhas bonitas de Floripa, pra todos os manos de fé. Todo dia, toda hora, só pensando em você. Faço tudo em segundo pra tentar te entender. Meu amor, a minha vida é muito mais que querer. Esqueci até de mim, pois já nem quero saber. Porque só quero você, só quero te ter. Só quero te ter, só quero você. Só quero você, só quero te ter. Só quero te ter, só quero você. Vai chegar fim de semana, a gente vai se ver. Conta zero segundo pra tudo acontecer. A mais bela de todas as coisas é o amor por você. Quando o sol aparecer, nós vamos dar um rolê. Porque só quero você, só quero te ter. Só quero te ter, só quero você. Só quero você, só quero te ter. Só quero te ter, só quero você. Linda gatinha, tão cheia de graça. Chega na praia comigo, arregaça. Mostra o biquíni, estica uma raça, olha atraente. Ela sempre destaca, malandra ou gato. Que come peixe, mas não vai na água. Sento na cadeira, deita na toalha. Passa protetor no teu nego e relaxa. Pega na minha mão e nós vamos pra água. Beijo na boca, malandro não marca. Fogo é tão quente que água não apaga. Amor desse jeito é que nunca se acaba. Todo dia, toda hora, só pensando em você. Faço tudo em segundo pra tentar te entender. Meu amor, a minha vida é muito mais que querer. Quando o sol aparecer, nós vamos dar um rolê. Porque só quero você, só quero te ter. Só quero te ter, só quero você. Só quero você, só quero te ter. Só quero te ter, só quero você. Vou limpar MCs, o rap fazendo a festa. Rolê pela cidade, manos, mulheres belas. Te amei pelo olhar, vim da favela pra cá. Tomar um banho de mar e de você desfrutar. Na ilha da magia, a correria não para. Por vitória e alegria com as minas na praia. Me seduziu pelo olhar, vem pro meu banho de mar. Vina bonita, vem cá, que eu quero te conquistar. Floripa, ilha da magia, cidade bela que contagia. Várias minas sensual, curtindo no litoral. Capital, SC, impossível esquecer o seu visual. Me deixa encantado, mulheres charmosas com pulpo zinhado, deitada na areia da praia. Barriguinha sarada, expondo sua famosura. Elas enlouquecem a rapaziada. É paradisíaco esse lugar, belo paraíso pra se conhecer. A lua enfeita a noite, tudo perfeito pra dar um rolê. Pela cidade, esparecer, na balada eu vou me divertir. MC Bebê, MC Cachaça, e Don Jorge, DJ Vinil, Floripa MCs, mandando na rima. As meninas na bicha começam a dançar, jogando o seu charme, rebolando sem parar. Uma donzela, linda princesa, com seu olhar me hipnotizou. Seu sorriso é divino, sua beleza me impressionou. Me encantou, me conquistou, com seu jeitinho charmosa de ser. Ela abusa, ela dança, ela mexe, ela tá querendo me enlouquecer. Ela quer me fazer delirar, com sua sensualidade. Vida louca, não perde tempo no clima envolvente de intimidade. Princesa, você é tão bela, sua beleza me enfeitiçou. Seu carisma me seduziu, eu quero provar do seu doce amor. O seu olhar, tão sedutor, me deu confiança pra se aproximar. Te beijar é o meu desejo, nessa noite linda vamos se amar. O seu olhar, tão sedutor, me deu confiança pra se aproximar. Te beijar é o meu desejo, nessa noite linda vamos se amar. Floripa MCs, o rap fazendo a festa. Rolê pela cidade, manos, mulheres belas. Te amei pelo olhar, vim da favela pra cá. Tomar um banho de mar e de você desfrutar. Baby, baby, vem me beija, beija mais. Vem, vai, me enlouquece, fortalece minha paz, paz, paz. Baby, baby, vem me beija, beija mais. Vem, vai, me enlouquece, fortalece minha paz, paz, paz. Floripa MCs, o rap fazendo a festa. Rolê pela cidade, manos, mulheres belas. Te amei pelo olhar, vim da favela pra cá. Tomar um banho de mar e de você desfrutar. Na ilha da magia, a correria não para. Por vitória e alegria com as minas na praia. Me seduziu pelo olhar, vem pro meu banho de mar. Mina bonita, vem cá, que eu quero te conquistar. Floripa MCs, o rap fazendo a festa. Rolê pela cidade, manos, mulheres belas. Te amei pelo olhar, vim da favela pra cá. Tomar um banho de mar e de você desfrutar. Baby, baby, vem me beija, beija mais. Vem, vai, me enlouquece, fortalece minha paz, paz, paz. Baby, baby, vem me beija, beija mais. Vem, vai, me enlouquece, fortalece minha paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz.